É cabível deixar que a dor ensina nos atos o tempo de paz. Muitas vezes me fiz professor, grosseiro insensato, mas volto atrás. Tenho sido tão duro contigo, nós somos amigos ao meu entender. Nossos sonhos estão destruídos, feri, fui ferida, aumentando o sofrer. E ao me arrepender, depois de tanto chorar, me liguei que você é o meu próprio ser lenitivo, meu cantar. Se a vida não se acabou, ainda resta uma chance pro amor. Essa chance pro amor. Eu vou amar você, nada vai destruir esse amor. Enquanto eu viver, vou tentar apagar toda a dor. Se eu notar e acabar tudo por um triste desejo que tu sejas, desejo que tu sejas feliz. Por amor, minha flor, compreenda, e ouça e entenda o que eu passei. No salgueiro, chumbado e fazenda, nessa lenda que eu abracei. Na fauna, boiuna, pavuna, em Saracuruni, a ume de Deus. Beira rio, urubu, Itaúna, Itaperuna, Sapê, São Mateus. Tem conceito é no Dendê, na Mineira e o Arará, Jorge, Tuco, CG, Otuim, Barie, em Caxias, Iagambá, Coronel, Cidade, Caçador, no Borel, Cosmorama e o Platô. Me escreva, me chama que eu vou. Eu vou amar você, nada vai destruir esse amor. Enquanto eu viver, vou tentar apagar toda a dor. Se eu notar e acabar tudo por um triste desejo que tu sejas, desejo que tu sejas feliz. Do-do-do-do-do-do.